fandango de gaúcho, pois sou um índio velho acostumado. Pra ir tocar fandango de gaúcho, pois sou um índio velho acostumado. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. A pionada estava esperando com a chaleira e a cuia na mão. Tomei o amargo e um trago de canha, pra meus amigos abanei a mão. Tomei o amargo e um trago de canha, pra meus amigos abanei a mão. Ai, que bom de dançar e viver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. Peguei a gaita, foi aquele estouro da pionada que estava esperando. Vi a xiloca mais linda no canto, tiravam ela e saíam dançando. Vi a xiloca mais linda no canto, tiravam ela e saíam dançando. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. De madrugada terminou o baile, pois o que é bom mais cedo termina. A galopito lá pro meu rincão, engarupado levei uma china. A galopito lá pro meu rincão, engarupado levei uma china. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG. Ai, que bom de dançar e de ver, pois não há coisa melhor no mundo do que fandango de CTG.